rifa é mil grau. Vem fortalecer, fodido que tô malzão. A marca do momento vai pegando a visão. Foguete sumiu nas nuvens, o Anderson já decolou. Vem vestir o patinho que a quebrada dá valor. Não vou me agoniar, tô espera sentado. Vem chamar o patinho pra fazer o caqueado. Vem chamar o patinho pra fazer o caqueado. Vem chamar o patinho pra fazer o caqueado. Chama esse patinho. Eu sou o imbatível do parque. Chama esse patinho. Se é o BH, ninguém acompanha, esquece. Manda logo um recado lá. Fala, patinho. Lá vem o pato, lá vem o pato, lá vem o pato. Eu digo que gordo, tô trajado na moral. Eu digo que gordo, tô trajado na moral. Eu digo que gordo, tô trajado na moral. Lá vem o pato, lá vem o pato. Chama esse patinho, chama esse patinho, chama esse patinho. Aqui nós faz o mal, a gente faz o mal. Aqui nós faz o mal, a gente faz o mal. Aqui tu não se cria porque a tropa é mil grau. Aqui tu não se cria porque a tropa é mil grau. Patinho! Vem fortalecer, fodido que tô malzão. A marca do momento vai pegando a visão. Foguete sumiu nas nuvens, o Anderson já decolou. Vem vestir o patinho que a quebrada dá valor. Não vou me agoniar, tô espera sentado. Chama o patinho pra fazer o caqueado. Vem chamar o patinho pra fazer o caqueado. Vem chamar o patinho pra fazer o caqueado. Chama esse patinho. Manda logo um recado, manda logo um recado lá. Fala, patinho! Chama esse patinho. Ah!